ser o Altitude, o número 3. Vocês confirmam que é chamado de voo? No MEC mais? Táxi decolagem, torre 1895, ajusta no 0, no 7, até a volta. MEC Mike, só confirmando o ajuste no momento no 07, chame para táxi. Gol 07, na escuta do solo. Sete ao solo, Salvador. 0196. 2106, gol no 097. Gol no 097, autorizado a final do procedimento e ele é Tech 3, reporte estabilizado. Hora estabilizado, gol no 097. Pode ir lá na Pode Duna? Somente manter o perfil da chegada. Sete, vai bater, 097. Lenderal, reporte ideal de descida. Papa Romeu, Indiana Lenderal, ficou 3. Papa Romeu, Indiana Lenderal, reporte ideal de descida. Vem aqui, Mike, ajuste no 097, reporte no ponto de saída da Austin com 2 a bordo. Ideal está autorizado 3 mil pés, o 4462. 62, autorizado para 3 mil, chegada Mari, graças. posicionamento Gol 2017, posição 1-1. Opa, comandante, alteração da sua saída de acordo com o controle. Opere para a saída Coral, com curva direita. Coral, curva direita, Gol 2017. Afirmativo, o comandante da equipe Sol chama para o táxi. Ok, autorizado a reportar no táxi, Gol 2017. Seguindo para pouso no Serra Índia, Índia. Gente, aqui é Romeu Tango, tem frequência livre, tá presente, com pouso? Grato, Tango. Bono 097 estabilizado? Relativo. Flete aproximação, chame a torre em 1-1-8, decimal 95, Gol no 097. 095, boa. Boa. Se o Kinect Serra, tô verificando aqui, aguarde um minuto. Estamos de China, morro? Sente. Sou Salvador, boa tarde, Golo 097 estabilizado, LSX Ray. Golo 097, boa tarde, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 017. Golo 017, aguardando Golo 097. Golo 097, tráfego avistado, 73, 190, vento 1, 60 graus, 0629. Fachado travado, livre pouso na 10, Gol 1097. Quer copiar? Costa 4. Autorizado 230 via Golf 677, decolagem na pista 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5063, transponder, controle 198, Gol no 884. Frente para Aracaju 230, Golf 677, decolagem da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, transponder 5063, 1208. Correto, chama pronto, posição 04, confirme. 04, 7. Gente, Gol 84, chama pronto, 04. Chama na Gol 884. Azul 4462, confirme velocidade de câmbio. Agora 250, senhor. Controle 4462, transmissão foi intercortada. Ok, estamos com 250, se o senhor quiser, a gente pode ajustar. Tem condições de manter até em top? Tem, tem. Fato. Valeu. Para 2509. 2509, certo? A gente vai facilitar e está aumentando para 270 ou 4462. Grato, 4462. Barro Mendes é November Alpha, desça para 1.500 pés, vou indo na proa da rotatória. 7 Azul 4065, aguarde cerca de 2 minutos na aeronave para iniciar o táxi. Vai aguardar o 4065. Para o táxi do Gol 2097, que é o B81, alterna Salvador 0258. Gol 2017, táxi via Tátio Índia Alfa, ponto espera torre 1895, ajuste no 017. Boa viagem. 1097, bom trabalho, 1895, ponto espera do 10, Gol 2017, obrigado. Corrigindo o Gol 2017, ajuste agora no 096. 1096, ajustado 2097. Azul 4065, coordenação com a equipe Sol após a passagem do voo do Boeing 737-800, piscina 03, 4065. 4065, passagem do voo para autorizado, obrigado. Gol Salvador, boa tarde, gol no 097, livrou. 097 táxi, via Alfa, reporte aqui, sua Juliette. Via Alfa, chama a sua Juliette, gol no 097. A 3172, controle Salvador, tinha identificação, desce para nível 060, que é negar 1016, autorizado a chegada Mari. Libera a restrição de TAP para o 4462? Afirmativo, 4462. Obrigado. Ainda não apareceu aqui no meu sistema, mas eu estou em contato via telefone com a sala IES. Aguarde um minuto. Essa é Juliette, no 097. É autorizado, Juliette, posição 11, no 097. Juliette, posição 11, 097. 1-60-079, ajustar, 1-0-1-7 está autorizado a linha e decorada a pistão 1-0, gol 2-0-1-7. Zul 4462, desça para 2000 pés, QNH 1-0-1-6, autorizado a final do procedimento em LS X-Ray, reporte estabilizado, 4462. 2000-1-0-1-6, reportará estabilizado o 4462. November aqui, Mike, vento no 60 graus, 099, livre decolagem no 7. Chama também que chama, pronto, conta. O cara Lourenço, aprovado nível, correção 1 no mil pés, com rota direta, pista 1-7, curva direita, corredor axé, 0123, transponder, controle 1-9-8. Confirmando, curva direita, corredor axé. Meio tempo estimado de voo, por gentileza. Gente, aquilo que eu vejo que você erra, 1-0, 1-6, ajuste, estacionamento, taco, decolagem, torre, 1895. Desça para 2000 pés, que é negar 1-0-1-6. 2000 pés, direto em posição 1-0-1-6, 3-1-4. 7, bom dia. November Yankee Mike, decolado agora ao 05. Controle transfere 1-1-9-8, bom voo. Controle 1-9-8, na verdade, Mike, bom trabalho. 0-6-5, boa. Boa. Gol 967, coordenação aqui do solo, azul, livrando a retaguarda, iniciando 02. Após azul, autoridade, posição 2, está pronto para a cópia 967. Alô, Salvador, muito boa tarde. Tá passando o novembro, Black Mike, decolada 67, engraçado, com o Edachão, na metade. Papa Tango, novembro, Yankee Mike, controle Salvador. Novembro, Yankee Mike, decolada 67, em acessar para 9 pés, para treino em Veracruz. Gente, novembro, Yankee Mike, mantenha-se sob condições visuais 1.000 pés, reporte no Farol da Barra. Reporta no Farol da Barra, novembro, Yankee Mike. Bom, calibrador, 4462, visual. 4462, gente, complete a aproximação, chama a torre em 1 no 8 decimal 95. 895, boa. Novembro, Yankee Mike, acione transponder 0132. Afirmo, 4065. Gente, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 1, 40 graus, 09 nós. Gente, alinha e decola 10, viu, 4065. Matheus Map, após sair conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0 com curva direita. Saída da El, Leda, Motiva, Michael, Escatango, Victor, Alfa. 5056, transponda e controle 1-9-8. Coronel 97 está autorizado, nível 360 para o Galeão, com a rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita da El, Leda, Motiva, até o voo 1-0, Map, direto voo Victor. Transponda 5056, controle 1-9-8-9-7. Correto, chama pronto pro táxi, 10967. Lagem 97. Papatango, Kilo, Quebec, Sierra, chame solo em 121, decimal 1. Pra táxi, informando pra vento. Novembro, Yankee Mike, agora sim, controle estabeleceu contato. Só frente, Novembro, Yankee Mike. Tanto 3172, desça para nível 050, que é negão no 0 no meio. 050, tanto 3172. 50 graus, 089. 4462, estendeu o livre pouso. Quatro dois a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna com fim. Torre 118, decimal 95, Índia November Alpha. 1895, Torre, Índia November Alpha, grata. No 967, táxi à direita, Índia Alpha até o ponto de espera, onde alterna a torre 1895, 10 no meio ajuste, boa viagem. Índia Alpha, ponto de espera, torre 1895, 16, 97, obrigado. Aporte da El do presente. Tá presente da El, vou para subir para 360, obrigado. No 096, vento Pacheco 1, 50 graus, 06219, reporte final de 3 milhas. 10096, reportará final de 3 milhas, boa tarde, Índia Novembro. Torre, Salvador 1967, 0090. Foram 967, muito boa tarde, mantenha o ponto de espera, dona Zé. Mantenha o ponto de espera, 967. Acione identificou então, Lima Zulu Golf, mantém sob condições visuais 3.500 pés, reporte no ideal de descida via corredores. Salvador, boa tarde, Janeme 3114, frente da Papá, mantendo 150. Janeme 3114, controle Salvador, acione identificação, desça para 50, quem negar 10 no meio, autorizado a chegada Mari. 10 ou no meio na Mari, descendo para o 050, pode valer TAP. Janeme 3114, mantém o perfil da chegada. Mantendo o perfil da chegada, 3114. Gol, tá 3154. Pouso mesmo autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Gol no 967. Após a banha, ali matar 1-0, gol no 967. Trip 5240, controle Salvador, acione identificação, reporte no ideal de descida, autorizado a chegada Mari, voe na proa de Mari para interceptar a chegada. Gente, voa do Mari, reportará para a descida, 5240. 050, tá 3172. Interferiu no seu pouso, o vento 170 graus, 079, ajuste no 096, chegue trem, sempre pouso 10, tráfego zero estado. 096... Travado, baixa a travada, 7315. 125, 1-3395 secundária. 3395, pode ir. Bom dia. O Golf Ciente, desça para 1.500 pés, QNH Salvador 10, 16. Já avisou ao corretor da Tana, final do 10? Afirmo. Gente, prossegue como número 2 para pouso no aeródromo. Gente, 02 para pouso no aeródromo, ainda não levava. Formar um livre pouso a 10, 73154. Para o táxi, gol no 884, está com 108 a bordo, 1:58, alterna Salvador. Pelo 884, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, 1016, ajuste, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera, 1895, 1016, obrigado, boa tarde. Azul, 4462, passou aqui, Sra. Juliette. É 3-1-4, foi na proa de Itap da presente, 6-3-1-4. É 3-1-4, faturando Itap, obrigado. Mantenha a posição aqui no Quebec Terra, temos um tráfego para pouso na 1-7. Índia Novembro Alfa, livre pouso 1-7, vento 1-5-0 graus, 08 nós. Livre pouso na 1-7, Índia Novembro Alfa, grato. Tango November Yankee Mike, tem frequência livre, está presente. Está presente, frequência livre, Tango November Yankee Mike. 1-2-1, Fox Hotel 3154. Fox Salvador, boa tarde, Hotel 3154, livrou na Fox, mas não escuta. Fã 3154, táxi via Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, 05, 3154. Matheus. Fã 3172, complete a aproximação, chame a torre 1-18, decimal 95. 295, boa tarde. Obrigado. Salvador, 35240, para descida. 35240, desça para nível 1-10. 110, 5240. Aguardando ele, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, reporte externo bastante travado, ajuste no 096. Caramba. 0 para 050, aeronave que o precede na aproximação. 105240, sem visual mesmo. Desça para nível 060. 060, gente. 5240. O 1967 decolado usando 5, controle transfere em 1-19, decimal 8. 198, 967. Controle Salvador, gol no 967, decolado da El, cruza 1000 pés. Gol no 967, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da El. 360 da El, 967. 4065, chame Centro Recife na frequência 125 decimal, na terra 133 decimal 95. 125. 25, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 25-1-3695, tenha uma boa tarde. Boa. 1-7-0-0-7-9. 3-1-7-2, continua aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. Gol Lima do Golfo Controle. Confirmo, controle. Do Golfo informa o tráfego na posição de 2, correção 3 horas, 1-3 milhas, rumo oeste. Mantendo 1-1010, um Papa 28 Alfa, para efetuar a sobrevoo na ilha de Veracruz. Visto o tráfego, reporte o controle, sente. 70 graus, 0-7-2. Ilhéus, autorizado nível 240, via Golf 677, decola da pista 1-0, perfil da subida da El Coral, 5104, controle, transponder, controle 1-9-8. Sim, autorizado Ilhéus, 240, Golf 677, decola da 1-0 da El Coral, acionado 5104, controle 198-632. Comando, chama pronto, posição 01. Chené 6314, desça para 3000 pés, QNH 1016. Texto visual com o mesmo, uma boa tarde. Plano 1700, Apuca. Gol no 884, contato radar na decolagem, subo para nível 230, saída Apuca. 230 na Apuca, gol no 884. Chené 6314, desça para 3000 pés, QNH 1016. 1-0-1-6, descendo para 3.000, Oxenem 6-3-1-4. 3-1-7-2, Solos 1-8, libera a direita. Via Eco, chame Solos 1-2-1-1. Eco 2-1-1, boa. Gol no 620, controle Salvador. Acione identificação, desça para nível 060, QNH 1-0-1-6, autorizado a chegada a Mari. Pode voar, Itap. Está presente, Itap, 1-6-2-0. 35240, desça para 5000 pés, que é legal na 09. 240, controle? Na escuta, segurança 40. 5240, desça para nível 050. 050. Oxenem 6314, desça para 3000 pés. A 3000 pés, 6314. Papatango Lima do Lugolf, o tráfego agora na posição de 10 horas, 2 milhas, rumo oposto, mantendo 1000 pés. Um Papá 28 Alfa, como informar. Salvador, 3217, é o controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH 1016, autorizado a chegada, Monte. Juliette, posição 02. Juliette, posição 02, 3172. Alô, 8. Controle de Papatango, Kilo, Quebec, Terra. Papatango, Kilo, Quebec, Terra, controle de Salvador. Decolou da 17, se autorizado, 2500 direto pro bom. Gente, Kilo Quebec Serra inicialmente mantém sob condições visuais, suba para 1000 pés, aguarde ascensão a 2500 pés, vou ir na proa de morro da presente. Grato. Atingindo 3000, Oxenem 6314. Oxenem 6314, desça para 2000 pés, QNH 1016, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, descendo para 2000, Oxenem 6314. Trip 5240, desça para 3000 pés, QNH 1016. Autorizado 3000, 1016, 5240. Golf, controle forma, tráfego superado. Né, 6314, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Depois estará estabilizado, 6314. Volo 620, desça para nível 050. Paciente, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. 18295, obrigado, bom dia. Bom dia. Tan 3217, reduz a velocidade para 250 nós. Reduz, 250, 3217. Voo no 967, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 33, decimal 95. 251, 3395, 967. 5240, pode prosseguir na descida e completar o procedimento? 5240, afirmativo, desça para 2000 pés, QNH10, 16. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Repórter estabilizado, 5240. 5240, responde tráfego na posição de 10 horas. 5 milhas, mantendo 1.510, Papa 2. Correção, aguarde para o tipo de equipamento. Não interferirá com a aproximação, 35240. Obrigado, 5240. Gol 1884, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 1285. Gol 1884, boa tarde. Estabilizado, Rui, ele é o baixado travado. Já é 6314, muito boa tarde, ajuste no 096, vento 140 graus, 08 nós, livre pouso no 0, tráfego zero estado. 140.8, pouso autorizado, 63141. 40. 35240, quente, complete a aproximação, chame a torre 118 decimal 95. 1895, boa tarde. Boa. Bianca. Portão 10, informação em curso para confere, Brasília, nível 320. Aguarda a cópia, prepara arbor elefa. Torre Salvador. Trip 5240, boa tarde. Trip 5240, boa tarde. Passando aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 6. Reporte baixado e travado. Reportaremos, 5240. Quebec Terra, controle? Na escuta. Vai manter corredores após corredores. Vai direto, Mo? Vou para os corredores. 7 kg Quebec Terra, reporte farol da barra. Tá contado. Scott vai chamar 6314, obrigado. Lima do Lugo, Vicente, chama torre 1 no 8 decimal 95. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Livre pouso no 0, vento 130 graus, 08 nós, tráfego já está. Baixou e travou, 5240, livre pouso. Torre Salvador, boa tarde, Papatango, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, muito boa tarde, reporte final de 3.017. O vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 6. Final, Lima Zulu Golf. Curva direita, arbor, transição Elefa, 5112, transponder, controle 1 no 9 decimal 8. Correto, chama pronto, 6321. No Quebec, Serra, ciente. Fique atento a tráfego em sobrevoo sobre a ilha de Vera Cruz, mantendo 1.000 pés, um Papa 28 Alfa. Sem frequência livre da presente. Zulu Golf, livre pouso 17, vento 150 graus, 08 nós. Vento, Golf, livre pouso. Trip 52, 40, solo agora 128, libera a direita via Delta, no solo 1-2-1-1. 2-1-1. Vai liberar agora, Vieco. Aí liberaram aí. 327, Codênico aqui do solo, Avianca ingressando portão 4, pós inicia no 01, 6327. Ok, a porta Avianca no 4, inicia o pushback, seu nome é 6327. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, 5240, zona Eco. 5240, Alfa, quilo, posição prevista 04, faz 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, atenção ao centralizador, 03 é previsto. 04 é previsto. 04. Mas o Golf 29, libere a direita. Ou estacionar a frequência livre, boa tarde. Juliette, Tango Zulu, controle Salvador, acione identificação, reporte no ideal de descida, autorizado a chegada a mão. Tango Zulu, desça para zero, nível 050, QNH 101, o nome. 32117, reduz a velocidade para 200 nós, número 2 para aproximação. 200, 32 17, desça para 2000 pés, QNH 10 16. 2000 com 10 16. Confirme, controle. Gol 9220, gente. Gol 9220, complete a aproximação. Chama a torre em 118 decimal 95. Gol 9220, cumpriu o controle? Primativo. Tá 3217, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. A reportagem agora com 180 indicado, 3217. Gente, 3210. 7, grato. Confio pra ver? 8080. Gente, meio, 327 da Avianca, táxi direita Índia Alfa até o ponto de espera, onde chama a torre 1845. Ajuste 10, no meia, boa viagem. 10 no meio ajustado, Índia Alfa, ponto de espera 1895-6327. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Gol 620, confirma a frequência do da torre? Confirme, controle. Frequência da torre? 118 decimal 95. Afirmativo, 1995. 1895, 1895. 1895. Está estabilizado o X-Ray, visual 3217. 3217, complete a aproximação, chame a torre 118 decimal 95. 1895, boa tarde. 0. Cheque o trem, pouso livre no 0. Vento é de 140 com 89. Livre pouso no 620, baixa o trabalho. Tente. Boa tarde, Salvador, 3217, uma milha de distância. Continua a aproximação número 2 para pouso, o vento 140 graus 89, 3217. Está Salvador, boa tarde, trem 6327, pronto. 7327, mantém o ponto esperto. Torre 1-1-8-9-5. Direita, chame Sole 1-2-1-1. 2-1-1, boa. Solo, toma no gol. 1-6-2-0, taxa de Alfa, Juliette, posição. Corrijo Alfa. E responde antes da Juliette. Alfa. Afirmo, previsto a guarda para passagem de um Avianca que está taxando posição 10 para ponto de espera, 1-6-2-0. mas tem barulho muito forte no fundo. Acessané 6321, total de 91 na borda, 3 horas e 20, alternando Goiânia. Zona de 20, Goiânia, Xané 6321, táxi via Tátio, Índia, até o ponto de espera, chama a torre 1895, ajuste 1096, boa viagem. 1096, Tátio, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, clearance, 963, request clearance, Victor Charlie Papa. Golf Tango, Índia 63, that is information, Papa, stand by for copy. Affirmative, we have Papa. Uno 620, observe o Bianca, taxiando, quando espera ingresso a Juliette, 1-0 após. Mateu, após a Bianca, Juliette, 1-0, 620 da Gol. Winger 63, ready to copy. Airtime 63, go ahead. Cleared from Salvador to Sierra Bravo, Kilo Papa, Campinas, flight level 240 via Upper Whiskey 1, and then flying right to flight plan in route. Departing runway 10, after takeoff, right turn. Transponder 5027, Salvador Departure 119-8. Salvador, boa tarde, então 3217. Livre decolagem da 10, vento de 140 graus com 10 nós, 6327. Livre decolagem da 10, 6327. Times 63, read back, clear to VTP flight level 240, upper Whiskey 1, flight plan route, runway 10, turn right at departure, squawk 5027, departure 119.8. Just so correct. First route is Whisk 1, not upper Whisk, just Whisk 1. And right turn, dial departure, Coral transition. Okay, just Whiskey 1, and dial departure, Coral transition. Well, we can expect 340 later. We have to request the center for the flight level changes. Okay, thank you. Golf Tango Windows 63, report ready to start up and push back. 19-8, obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, o Xané 6327, decolou da EL. O Xané 6327, contato radar na decolagem, voa para nível 240, saída da EL. 240, da EL, Coral 6327. Meia, papá confere, prepara a PUCA, transição de pago na cota. Vitor Serra Delta, Aracaju, nível 050, confirma a parte de pista que decola. Sente número 2 para a Copa Guard. Assista Juliette, está na 3-2 ou na 7? 3-2, 1 ou 7, Juliette, posição 01. Juliette, 01, 3-2 ou na 7? Agora, vou para a Europa. Papa Tango November Yankee Mike, gente, Desça para 1 no mil pés para não interferir com as aproximações da pista 10. Mantenha-se sob condições visuais. Quem negar em Salvador 10, 16, põe na proa da rotatória da presente. 10, amém, confirma a descida para 1 no mil pés. Afirmativo, a fim de evitar tráfego se aproximando, Salvador. Até sim, se descida para 1 no mil pés, a 9BS mais, vai reportar a tarifa. Salvador, autoriza coral para o 6327. 327, coral da presente. Obrigado, 6327. Ana 321, decolou os 42, chame o controle em 1998. 98, 6321, obrigado, bota placa. 966. Cruzado Campina Grande, nível 370, via upper, Zulu 10. Segue conforme a rota do plano, decola da pista 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Zipa, 5125, transponde o controle de 198. Delivery time 63. Go ahead. Yes, sir. There's a problem with the clearance. After Coral, Whiskey 1, and then connects to what waypoint after Whiskey 1? Whiskey 1 to Confins, Charlie November Fox, and then Whiskey 57. Okay, we refiled with ATC an hour ago for a different routing. Roger, I'll check, and I'll contact you back. Alright, call us back, thank you. We were in the ATC center, and we filed different routing. Roger. Gillette Tango Zulu, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Gillette Tango Zulu. Tango Zulu. O Gillette Tango Zulu pousa na 10 ou na 17? Na 10, valor. Gente. Estando 3-5, 3-1-5-5, Guarulhos autorizado nível 320, via Tanzulu 44, até Nilson após conforme a rota do plano de voo, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva, Ike, Oscar, Tango, Victor, Alfa, 5-1-2-2, transponder, controle, 1-9-8. De Guarulhos, 320, Tanzulu 44, Nilson. Decola da pista 10 com curva direita, da El, Leda Mótiva, controle 19-8 e o transponder pode confirmar? 5-1-2-2. 5-1-2-2, da 3-1-5-5. Pô, tá 3-1-5-5, só confirmando, o senhor tem ciência da rota preferencial após as 19, Zulu? Após as 19 seria Zulu no meia? Confirma. Zulu 1-0 até bridge ou Zulu no meia? É, o senhor tem condições de decolar até as 19? Confirmar então, até as 19 seria Upper Zulu 44, após a Upper Zulu 1-0? Afirmo, se o senhor não tiver condições de decolar até 19, será necessário que o senhor faça uma CHG com a mudança da rota do plano. Confirmando, então se eu for decolar depois das 19, eu vou pelo Upper Zulu 44, é isso? Negativo. Se o senhor decolar até as 19, o senhor vai pela Upper Zulu 44, conforme a rota que eu paguei para o senhor. Se o senhor não tiver condições de decolar, será necessário que o senhor faça uma CHG com mudança de rota do seu plano para Upper Zulu 1-0 até bridge, após Upper Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, Trive, Poços. Tá, então tá. Então decolar, se eu decolar depois, eu vou pela rota mais rápida, hein? O Solo, é o Gol 966, pushback na minha posição 9. O Gol no 966, autorizado o posicionamento no 9. Chama para o táxi. Autorizado, vai chamar táxi. Tá 3155, Solo? Prossiga, tá 3155. Só confirmando, se o senhor não tiver condição de decolar antes das 19, o centro vai negar sua decolagem após as 19, até que a companhia apresente uma mudança de rota, ok? Tá ok, tá ciente. Já estamos fazendo já. Bom, Salvador, boa tarde, é o Azul 4118. Você tem que confirmar a saída prevista para Confins, por gentileza? 7-1-9 já está na alta agora. Continua a aproximação, previsto espera aí próximo a Enrimar, conhece o heliponto ali da Enrimar? O heliporto? Sim, o Rebeck Mike vai fazer a próxima, vai fazer espera no Ela, o Rebeck Mike. Correto, reporte na vertical da Enrimar, nós vamos Rebeck Mike. Aqui. 097 número 2 para cópia. Informação em curso, papá. Essa mesma aí, é uma boa elefa, né? Afirmo. Obrigado. Como? 321, agora com o centro 1288, estou a 0 na 1260, obrigado, boa tarde. Boa. Rio 5973 é o controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH 10116, voe ITAP da presente. Rio 5973, copiou o controle? Confirmou o POB? POB autonomia, por favor, Vitor Serra Delta.